anticipated moment in racing. Fala galera do Turagem, começando então nossa edição número 101. Essa edição, infelizmente, estarei sozinho, né? Nenhum dos nossos companheiros pôde estar comigo aí. É, tivemos problema para gravar na segunda-feira, hoje na terça gravando. Então estarei somente eu nessa edição aí. Temos bastante coisa para falar, apesar de tudo, foi um final de semana muito movimentado em Atlanta, né? As três categorias na pista. Eu penso que a NASCAR acertou muito e muito mesmo em colocar duas corridas no sábado, uma logo após a outra, né? A Xfinity Series, depois a Truck Series, e no domingo a Sprint Cup. Talvez anos anteriores aí seria sexta, sábado, domingo, ou seria à tarde, depois somente à noite. Então colocaram uma sequência da outra aí, e o reflexo disso foi um bom número de público no sábado, né? Que geralmente vem poucas pessoas. Foram um bom número aí, né, de pessoas na arquibancada aí. E com certeza duas corridas muito boas seguidas uma da outra aí. Então, pessoal, seja bem-vindo à edição número 101. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom horário que você for nos ouvir aí, ao caminho do trabalho, da faculdade, da escola, ou está em casa mesmo fazendo seus trabalhos aí, estudando, né? Seja bem-vindo à edição número 101 do nosso podcast aí, quarta temporada. E vamos lá, falar de Atlanta, claro, começando sempre, né, pela ordem das categorias aí, apesar da corrida da Xfinity Series ter sido a primeira, vamos começar com a Truck Series, né, dá pra falar aí da Great Clips 200, a corrida que aconteceu no sábado à noite, por volta de 6h30, 6h40, aí foi largada essa corrida aí, uma corrida muito boa, como sempre a Truck Series, com ótimas corridas, excelentes corridas, e foi essa, com certeza, foi mais uma grande corrida aí. Então vamos falar aí da Great Clips 200. É, vencedor John Hunt Nemechek, ele apareceu aí no final aí e ganhou a corrida, né? Caiu que meio no colo dele aí, apesar de ter feito um bom final de semana, entre aspas, né? Ter feito uma boa corrida, chegou, andou perto aí do top 10, entrou no top 10, conseguiu avançar na hora certa, fez uma boa parada de estratégia nos pits, teve um bom track position. Aí tivemos aí a primeira bandeira amarela aí, tivemos um acidente um pouco maior aí com 4 truques envolvidos, é um pouco mais, envolvendo os truques que se ralaram todos aí, né? Mas aí tivemos um acidente aí com maiores proporções, depois o Bell, ele acabou também se envolvendo em acidente, né? E a vitória aí acabou ficando para o John Hunt Nemechek. Parabéns, John Hunt Nemechek, sua segunda vitória na Truck Series, né? Lembrando que o ano passado venceu o Chicago e agora venceu o Atlanta, ou seja, pode estar se tornando um especialista em vencer em pistas de 1,5 milhas, o filho aí do John Nemechek. Então parabéns a John Hunt Nemechek aí pela sua vitória, segunda vitória na Truck Series em 32 largadas. Soma aí agora 10 top 5 e 17 top 10. Ainda não tem nenhuma pole, mas poderá acontecer essa pole em breve. Hein? Falando um pouquinho da corrida, né, pessoal? Tivemos aí, né, a estreia em Daytona, não deu tempo. Então tivemos aí a estreia em Atlanta da Caution Clock. Né? Esse é o nome dado aí pela NASCAR aí, né? Então tivemos a primeira experiência aí, que foi por volta na volta de número 39, e a segunda foi na volta de 107. Não mexeu muito com a estratégia, que foi bem próximo da parada dos pilotos ali, né, perto da janela, então não teve muita mudanças aí, assim, muito graves aí, né, pro desenrolar da corrida, para falar, não, esse resultado aí mexeu aí com o pessoal aí, mexeu com a estratégia de todos, então atrapalhou a corrida. Não tivemos isso não, né? Falando aqui um pouquinho dos números, tivemos aí 5 bandeiras amarelas, as duas foram a Caution Clock, e tivemos 3 bandeiras amarelas, e daqui a pouco eu vou falar das duas últimas. Uma foi fluido na pista do truque número 9, do Elon Baron, que acabou abandonando a corrida, o William Bark, piloto da KBM, tá, pessoal? Bom, falar aqui do top 10 um pouquinho, o Cameron Haley, né, ele foi o segundo colocado, acabou sobrevivendo aí, Timothy Peters também foi o terceiro colocado, sobreviveu também. Lembrando que o Peters teve acidente lá em Daytona, terminou bem lá atrás, né, e conseguiu aí um top 5 agora em Atlanta. O Daniel Eric fazendo um grande trabalho, fica de olho esse cara, fazendo um grande trabalho, foi o 19º, e o Grant Anfer, campeão da ARCA, fazendo também um bom trabalho aí, top 10. O Ben Rhodes, campeão da KN, foi o 6º colocado, o John Stowley foi o 7º colocado, Parker Kligman foi o 8º, Caleb Holman foi o 9º, e o Spencer Gallagher, esse menino também está andando super bem esse ano, é bom ficar de olho nele também, que pode pintar uma vitória dele aí. Fechou aí o top 10. O Rick Abreu foi 11º, Austin Hill 12º, Tyler Wong e Tyler Reddick e Ben Kennedy completaram o top 15, né? O Austin Wilsoff, o vice-campeão da ARCA o ano passado, o Cole Custer, o Garrett Smithley foi o 18º, o Brandon Brown foi o 19º, com o truque 86 do Jordan Brown, né? Truque da família aí. E o Ryan Truex com o truque da Shijak Hattori, que havia feito uma grande corrida em Daytona, foi nessa corrida apenas o vigésimo colocado, né? Uma pena aí, que ele foi apenas o 20º colocado. Falando um pouquinho dos números dos pilotos aqui, quem de todos aí que fizeram um bom resultado aí, eu vou dar o prêmio, fez muito pelo pouco que tem. Hoje eu estarei dando para o Austin Wainsworth, né, que foi o 16º colocado, ele que corre um truque familiar aí, então ele merece um pouco de atenção aí. O Tyler Wong também é um truque familiar, muitos pilotos aí apostando em sua própria carreira, né, isso é comum na Truck Series aí, afinal a Truck Series não temos tantas equipes profissionais, não que nós que existem não são profissionais, tá, pessoal? Não temos equipes de grande porte aí que realmente dão toda a graça aí, que dão o fim do negócio aí, então não sustentam o negócio, né? São mais equipes particulares aí, de familiar mesmo, pessoal da família rala bastante para colocar esse truque na pista aí. Os dois truques da KBM aí, né? O Christopher Bell sofreu um acidente, pneu estourado, foi direto pro muro, não teve o que fazer, e para mim ele tava com a liderança na mão, ele iria ganhar a corrida aí, estava praticamente dando tudo certo para ele vencer a corrida, né? Já que o Matt Crafton havia ficado no acidente, o Crafton e o Soares haviam ficaram no acidente, não conseguiram voltar para a corrida, e o Christopher Bell estava indo muito bem aí, mais um pneu estourado, acabou levando ele para o muro e não conseguiu vencer, não conseguiu fazer mais nada o Christopher Bell. O William Barco, eu já falei, né, teve problemas, acabou terminando na 22ª posição. Enfim, uma grande corrida, realmente valeu a pena a corrida, né? Agora eu vou falar da amarela, que é onde tivemos o maior acidente aí, que foi o Christopher Bell na volta 113. Foi o Bell, o Gallagher, o Soares e o Crafton. Acabaram tendo um problema e bateram aí. O Christopher Bell saiu ralando no muro e acabou sobrevivendo, mas esse ralado no muro custou aí a ele um pneu estourado aí na volta 124, onde tivemos uma outra bandeira amarela e acabou tudo se confirmando, caindo no colo do Johan Nemechek. Então parabéns, Johan Nemechek, aí pela sua vitória, parabéns a todos, com certeza uma grande corrida da Truck Series, realmente valeu a pena assistir essa corrida. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena cada minuto dessa corrida aí. Uma corrida muito movimentada, muito boa de se ver, muito gostosa de se ver. E vale realmente a pena mesmo, pessoal. Campeonato, como ficou o campeonato? Parker Kligman agora é o líder com 55 pontos. Daniel Wernick é o segundo colocado, um ponto atrás. O John Hunt Nemechek é o terceiro colocado, com 3 pontos atrás e já está no Chase. O Peters, 6 pontos atrás, o Tyler Wong vem 8 pontos atrás, o Ryan Truex vem 10 pontos atrás do Parker Kligman, o Brandon Brown e o Ben Rhodes estão empatados, 2 aí na 7ª posição, com 12 pontos atrás do Parker Kligman, o Grant Anfer com 13 pontos e o Johnny Sauter, que teve problemas de motor, não fez nada na corrida, não conseguiu fazer nada após a sua vitória em Daytona na abertura do campeonato, que já está no Chase. Foi, ele está apenas aí em 14 pontos atrás do Parker Kligman. O Sauter, pessoal, ele terminou a corrida em 28º colocado. Infelizmente ele não conseguiu fazer nada, teve só problema, não conseguiu avançar, não conseguiu ir para frente e acabou aí com o motor estourado aí, e foi fim de corrida para o Johnny Sauter, infelizmente, né? Ele até completou a corrida aí, não foi um DNF para ele, ele completou a corrida, mas ele completou a corrida bem atrás mesmo e com vários problemas de, principalmente de motor aí para o Johnny Sauter. Quem sabe a próxima corrida ele vem bem e consiga vencer. Mas uma coisa eu sei, pessoal, o Matt Crafton tá mordido e ele tá querendo vitória, ele tá querendo vencer, né? Como eu sempre falo, o Crafton é o cara aí mais experiente de todos aí que estão no field. O Sauter também é um deles, né? O Johnny Sauter é um deles. Mas o Crafton, além de ele ser muito rápido, ele tem um bom truque, tá numa boa equipe e parece que as coisas fluem um pouco melhor para o Matt Crafton aí. Esse ano, o pessoal quiser ser campeão, vai ter que correr muito atrás aí. Vai ter que fazer muito dobrado aí. Apesar que temos o Chase, né? Que tudo pode mudar aí. Tudo pode acontecer. A virada de mesa aí acaba sendo eminente. Então, pessoal, esse é o bloco da Truck Series, né? Daqui a pouco eu volto para o bloco da Xfinity Series, que aconteceu em Atlanta mesmo. Foi uma corrida antes da Truck Series.